Dos líderes de centrais sindicais para Brasília nesta terça-feira, dia 25. A administração ainda está considerando a melhor forma de implementar essa proposta, que pode ser encaminhada como uma medida provisória, embora enfrente resistência no Congresso. O saque aniversário instituído durante a gestão de Jair Bolsonaro do PL possibilita que os trabalhadores retirem uma parte do saldo do FGTS anualmente. No entanto, essa modalidade impede o saque e rescisão em casos de demissão sem justa causa, estabelecendo assim um período de carência de 2 anos para que o saldo restante possa ser acessado. A intenção do governo atual é permitir que aqueles que foram demitidos possam acessar os valores do FGTS, contornando essa restrição. Segundo a análise do Ministério da Fazenda, essa mudança deve reduzir a pressão sobre o FGTS no futuro, uma vez que os trabalhadores poderão optar por taxas de juros mais acessíveis no novo modelo de crédito consignado privado. Então, sem mexer no saque aniversário, vai continuar garantindo que haja consignação, nós vamos oferecer uma nova linha de crédito, que é o consignado privado, e vamos criar uma regra de transição para quem ficou com dinheiro preso. Opinião sobre essa tentativa do governo Lula em reaver a popularidade. Vamos ouvir a análise, liberando, né, aí o FGTS. Deve ser anunciado hoje aí essa medida, né? Vamos ouvir a análise de William Vac, o tampa da CNN lá em Brasília, e também Daniel Ritter, Daniel, que é o chefe de redação da CNN Brasil. Ô, Daniel, às vezes eu me sinto assim, quanto? Uns 20 anos jogado lá para trás, lá no fundo do baú dos truques do governo do PT, 1 e 2. Vamos facilitar acesso ao crédito, incentivar a indústria da indústria naval. Vamos fazer de tudo para que as famílias possam consumir mais. Não tem nenhum truque novo, não, para oferecer? Ou melhor não, né? Talvez. Olha, William, há uma nostalgia deste governo por marcas antigas, por uma reciclagem de programas e pacotes que foram efetivos no passado, mas que ainda não vingaram no governo Lula 3. Mas é curioso quando a gente percebe reservadamente, em conversas reservadas mesmo com integrantes do alto escalão deste governo, como existe uma autopercepção de que o governo está no caminho correto. Não existe esse tipo de autocrítica no governo. Existe uma percepção de que ou as pessoas não conhecem suficientemente as novas marcas e as novas bandeiras, por exemplo, pé de meia, por exemplo, o Vale Gás, por exemplo, programa Acredita ou Desenrola, esse tipo de coisa. E que é preciso trocar a embalagem, porque não existe problema de material de conteúdo. Portanto, existe ali uma ofensiva da comunicação do governo, muito de olho ali em quem deu mostras muito claras de estar desgarrando um pouco do governo, que são as mulheres, o pessoal do Nordeste, público de renda mais baixa, que nas últimas pesquisas começaram a desaprovar mais o governo e tentar trazer de volta. O que não está no radar do governo, me parece, é que melhorar indicadores econômicos é ótimo e é uma pré-condição para a popularidade. Mas não basta. O que é preciso é resgatar uma relação de confiança e de credibilidade com o eleitor. E o governo carece disso. O governo transmite muito frequentemente, como transmitiu na sexta-feira, naquela confusão do Plano Safra, de que existe uma falta de coordenação, uma falta de comando. Se existe comando, por que que é tanta bateção de cabeça? Quem é que manda, afinal? E é essa sensação que não é com novos programas ou novas embalagens que o governo vai mudar a percepção. 7:08 e ontem também, segunda-feira, o presidente Lula fez um pronunciamento sobre programas sociais, também em busca de retornar com aquela popularidade que ele iniciou o governo. Vamos ouvir aqui um trechinho aí desse pronunciamento. Total, que pode chegar a R$ 9.200. E a gente também criou pé de meia licenciatura, um estímulo para quem se formou no ensino médio e teve boa nota no Enem, seguir a carreira de professor. A segunda notícia que quero compartilhar com vocês é a gratuidade de 100% dos remédios do Farmácia Popular. Agora, todos os 41 medicamentos do programa serão de graça. Quem tem doenças como diabetes, hipertensão ou asma, vai poder tirar sua medicação numa farmácia conveniada, apenas apresentando a receita médica e o seu documento de identidade. Além dos remédios, a Farmácia Popular trouxe outra novidade: a oferta de fraldas geriátricas, tudo de graça. Depois de 2 anos de reconstrução de um país que estava destruído, estamos trabalhando muito para trazer prosperidade para todo o Brasil, principalmente para quem mais precisa. Seguimos ao lado de cada brasileiro e de cada brasileira para levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Uma excelente semana para todo mundo e até a próxima. Tá aí o pronunciamento, né, do presidente Lula ontem em cadeia nacional, né? E opinião sobre o assunto, sobre esse pronunciamento aí de Papai Lula ontem, né? Dizendo que pegou o país destruído e que tá ajeitando, agora tá ficando bom, viu, Galo Branco? Tá ajeitando. Vamos, eu não entendi nada. Quem entende é Márcio Gomes. Márcio Gomes também é da CNN. CNN, só para lembrar, é uma emissora, né, com viés de esquerda, né? Pois é. Vamos ouvir o Márcio Gomes, que é o âncora do programa Prime Time, e depois dele o Caio Junqueira, que é jornalista e comentarista de política também da CNN. Eu volto a falar com a Luísa e agora também com o Caio Junqueira. Volto com você, Caio. Me parece uma peça de propaganda. Unicamente peça de propaganda. É o tom, a música, o ar feliz.